nosso amor. Foi uma saudade que ficou, saudade vem, vai tirando a paz do coração. Coração que ainda sofre sem querer. Ela foi embora, mas marcou você. Foi buscar um outro, vai ferir novamente. Tomara que o outro não se afogue na doçura do mel que me matou. Tomara que eu não saia desta história machucado pra sempre, com marcas de dor. Saudade vem, vai tirando a paz do coração. Coração que ainda sofre sem querer. Ela foi embora, mas marcou você. Foi buscar um outro, vai ferir novamente. Matou. Tomara que eu não saia desta história machucado pra sempre, com marcas.